O que eu vou dizer, eu não sei se é mentira, mas eu também não sei se é verdade. Eu só quero ver o mundo queimar. Quem tem limite é o município. Eu sou muito cara de pau, a verdade é essa. Eu namoro, eu não tenho culpa. É, de cair o cu da Mona. Não! Esse não é um cast comum, é o nosso episódio especial em comemoração dos nossos 10 anos de Ratos de Cinema. Salva de palmas! Que bonito, coisa mais linda! Sejam bem-vindos à nossa década, roedores da sétima arte. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, feliz 10 anos, Marcelo Perello. Fala, caros amigos ouvintes, amigos de bancada, amigos do mundo que acompanham a gente. Cara, 10 anos é muita emoção de participar dessa grande equipe, dessa grande nave espacial que é o Ratos de Cinema. Então, um abraço a todos e vamos com a gente. Feliz 10 anos, Renato Marcelo. Há 5 anos que eu tô falando, salve, salve, rataria, beleza. Feliz 10 anos pra você também, Rafaelo Salles. Fala, galera, eu sou o caçula aqui do grupo, acho que devo estar uns 2, 3 anos, e até agora eu não consegui definir uma entrada, um dia eu chego lá. Feliz 10 anos, Patrícia Costa. 4 anos, e toda vez que eu penso em falar alguma coisa, alguém vai falar antes de mim, pra não perder o costume, eu ia falar exatamente isso. Eu fico entre o yeah, e aí, nunca sei o que eu vou dizer aqui no começo. E o Rafael foi e falou exatamente o que eu ia falar. Feliz 10 anos, o nosso caçula, Felipe Fernandes. Fala, galera do Ratos. 10 anos, rapaz. Número expressivo, hein? Você entrou agora e já tá ficando velho, Felipe. Pois é. Olha só, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, feliz aniversário pra você também. Estamos fazendo 10 anos. Se você quiser acompanhar os nossos episódios do nosso cast só tem 6. Mas se você quiser ver todos os episódios, tá lá no nosso site, ratosdecinema.com. Não deixe de seguir a gente também no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. No Twitter nós estamos no @ratos_cast. E se você quiser falar com a gente por mensagens, pelos e-mails, nós temos 2, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratoscinema.com. O que eu não sei contar é a quantidade de plataformas que nós estamos disponíveis. Porque nós estamos em quase todas. iTunes, Castbox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Cast, Podcast Addict, Podcast Republic, enfim. Se você usa, provavelmente a gente está lá, procura o Ratoscast e você vai ter acesso também aos podcasts da gente. Nosso tema de hoje, na verdade, nós estamos aqui numa festa, né? Uma festa de uma década, 10 anos de Ratos de Cinema. Eu venho aqui por meio desse, como fundador do Ratos de Cinema, abraçar a todos esses nossos queridos participantes que aqui estão, obviamente nossos ouvintes que ajudam a gente diariamente a fazer esse site e esse podcast. E esse cast aqui é um agradecimento a todos vocês, às pessoas que fazem e às pessoas que escutam, às pessoas que contribuem, às pessoas que assinam o Patreon e o Catarse, enfim, a todos vocês. Esse cast é, na verdade, um grande presente para todos vocês, para a gente lembrar um pouco do que é o Ratos de Cinema, né? Ratos de Cinema, obviamente, nasceu dia 23 de outubro de 2009. A ideia do site, na verdade, foi pelo seguinte. Meu final de semana eu tinha que responder mensagens para amigos, irmã, família. O que estreou de bom? O que eu vejo de série legal? Que filme que é legal, entendeu? Então as pessoas meio que me procuravam pra falar dessas coisas. Eu falei assim, tem uma ideia, eu vou fazer um site. E aí eu vou escrever. E aí se as pessoas falarem assim, porra, que filme que eu vou ver, que não sei o quê, vai lá olhar o site. Vai lá, acessa o site. Eu não tenho que ficar repetindo pra todo mundo. Então essa foi a ideia do Ratos de Cinema. O nome não fui eu que criei, foi um amigo meu, João Alfredo, que participou de algumas temporadas do Ratoscast. Existe essa expressão, rato de biblioteca, né, aquela pessoa que lê muito livro, daí veio o Ratos de Cinema, e foi assim que o Ratos nasceu e entrou na minha vida. Queria perguntar pra vocês também, como o Ratos cruzou o caminho da vida de vocês? Vou começar com Patrícia Costa. Cara, a gente é amigo há muito tempo, né, Marcelo? Então eu lembro de quando vocês começaram, eu lembro de talvez ser uma dessas pessoas que ficava assim, e aí, o que tem pra ver? e de acompanhar o trabalho de longe, assim, de ouvir os primeiros episódios dos podcasts e entrar no site para ver o que, que tinha de novidade. E depois, muito depois, eu gravei o primeiro cast numa temporada nova, que foi o Demônio de Neon, foi a minha primeira participação gravando. Que foi, um momento, assim, inesquecível na minha vida. Eu lembro disso, carrego isso com muito carinho. Que mudou completamente a minha relação com o cinema, né? Que foi a primeira vez que talvez eu tenha tido que pensar o que, que eu vou falar nesse cast. O Marcelo me convidou pra participar. Eu não fazia ideia do que falar. Eu já tinha escutado muitos casts de vocês e tudo, mas eu não fazia ideia de o que, que eu ia dizer, o que, que eu sabia pra falar sobre isso. Cara, eu confesso pra vocês, é um dos meus casts favoritos. Até hoje, eu gosto muito desse cast. Gosto do filme. E gosto do filme mais por causa do cast. Deu uma repercussão boa o cast. Renatão, pra você, quando foi que o Ratos cruzou o seu caminho? Então, o Ratos cruzou o meu caminho graças ao Maguinho. Eu tinha voltado dos Estados Unidos e eu tinha feito curso de roteiro lá, então eu tava muito querendo trabalhar na minha área finalmente, botar isso pra correr, só que nosso país é uma merda, eu não tava conseguindo nada na minha área. Aí eu precisava trabalhar e eu tinha uma ideia de vídeos em segmento de bar. E na época surgiu a oportunidade de trabalhar no Calabouço. E tipo, todo esse segmento de vídeo que eu queria fazer, eu nunca fiz. Mas em compensação, o Calabouço me abriu 14 mil portas. Além de me trazer a amizade do Maguinho pro resto da vida e de vocês. A gente foi trabalhando junto e eu lembro que na entrevista a Jana virou e falou: ah, você se dá bem com o Marcelo, ele também estudou cinema e tal. E foi assim, cara, a gente instalou logo e trocando sempre ideias sobre filme, sobre videogame e ficamos nessa uns anos, até que ele me falou que ele tinha um amigo, que era o Cipreste, que tinha um podcast de cinema, tava querendo voltar, e eles estavam trocando ideias sobre isso, e o Maguinho me indicou. E o resto virou história. E o nosso primeiro podcast foi um Star Wars que a gente gravou, e eu fiquei mega nervoso, porque era a primeira vez que eu tava fazendo algo do tipo, mas eu acho que mais do que me fazer assistir mais coisas, ou mudar a maneira que eu vejo as coisas, o podcast me ensinou a, sei lá, ser mais eloquente, falar mais. Antigamente eu ficava muito travado, eu ficava com muita coisa de falar em público. Eu acho que aqui não seja em público, a gente tá gravando aqui no, por exemplo, agora tô eu a parte gravando aqui na sala da minha casa, mas tem uma caralhada de pessoas no mundo todo que pode ouvir isso daqui. E depois de muito tempo, o podcast foi me fazendo sentir mais à vontade com isso. O Maguinho foi um cara, ele é um cara que a gente brinca muito com ele, mas ele é um cara que ele trouxe o Ratos de volta, porque a gente viveu épocas diferentes. O podcast, por exemplo, só tem 6 temporadas, mas o podcast praticamente começou 2 anos depois do site e a gente foi e voltou várias vezes até entender como fazia, como com quem que poderia fazer, como que eu poderia fazer, qual seria o formato, seria maior. No início, por exemplo, a nossa primeira temporada, acho que teve 5 episódios só, e a gente fazia, tipo, uma vez por mês, né? E aí ia gravando, ficamos de gaveta, e a gente não entendia muito bem como é que funcionava, até chegar nesse formato que a gente tem hoje. Então, se vocês tiverem curiosidade, esses casts estão no nosso site, e vocês podem acessar, tem também no YouTube, você encontra. Rafa, como é que o Ratos cruzou o seu caminho? Você foi um dos últimos a entrar, você não foi o último. O Felipe entrou depois de você, mas como é que caiu na sua cabeça o Ratos de cinema? Eu fui vítima do Maguinho também, né? Tá vendo? Não sei se todo mundo sabe, mas eu também sou músico e eu, né, a minha banda toca no Calabouço desde que o Calabouço abriu, né? Desde que eles começaram a ter show, a Brazilian Maiden foi a primeira banda a tocar lá. Então, dali eu comecei a desenvolver uma relação de amizade com o Maguinho, assim. Como Renato, eu sempre tive esse negócio de querer, né, produzir conteúdo. Então, eu já tive site de review de tanto de música quanto de cinema, animação. Já tive um canal no YouTube, que era o Caverna do Ogro, né? Que foi mais ou menos nessa época que o... Era legal, obrigado. Então, aí mais ou menos nessa época, a gente... E começou a boom, né? De filme de super-herói e tal. E eu sempre fui nerdão pra caralho. O Maguinho veio e falou, pô, foi Guerra Civil, exato. E ele falou, pô, cara, ia ser legal você participar. Você conhece de quadrinhos e tal. E acho que ia encaixar legal. Eu falei, porra, bora. Aí eu fui participando, assim, esporadicamente, sempre que pintava um filme, um cast de filme de super-herói, eu tava lá. Aí até que um belo dia eu recebia, né, uma mensagem de WhatsApp do Marcelo, né, nosso âncora querido, falando, pô, cara, acho que tá na hora de você entrar pro nosso elenco fixo, cara, né, tem o teu espaço aí, você tá curtindo? Eu falei, porra, eu tô me amarrando, cara, vocês me deixam falar um monte de merda aí, né, cachorro louco. falei, vamos embora, porra. Fiquei feliz da vida, né? Animadaço. É uma das paradas mais legais que eu faço hoje, é poder gravar isso aqui. Pô, cara, é muito emocionante, né? Obrigado mesmo a todos vocês. E foi o que eu te falei, cara. É o que eu falo pra todos vocês, assim. O Rádio de Cinema não é apenas um podcast pra mim, né? Eu levo muito a sério, é um trabalho. E, cara, a gente virou uma grande família, né? Então, isso já faz parte da minha vida já há 5 anos. E eu levo vocês no coração. É muito importante pra mim. Obrigado mesmo. Queria saber de você, Filipão. Essa história eu acho que eu não conheço. Como é que o Ratos cruzou o seu caminho? Como é que você chegou... Como é que o Ratos chegou a você, na verdade? Minha história com o Ratos começou, acho que foi em 2016, 2017. E foi através da Patrícia. E eu sempre tive esse gosto por escrever sobre filme. Que eu gosto muito disso que a gente faz aqui. De discutir filme, de sentar e conversar, sabe? Uhum. Mas às vezes não tinha isso. Então a forma que eu achei de me expressar foi escrever. E a Patrícia também escreve, né? Então a gente meio que virou amigo de internet, fomos trocando ideias. Ela lia o que eu escrevia e falou do Ratos pra mim. Tinha várias críticas. E eu, assim, além de escrever, eu gosto muito de ler, né? Uhum. Até hoje faço isso. Sai o filme, daí eu incontáveis críticas sobre aquele, uhum. tipo, qualquer tipo de filme. E foi a parte que me introduziu. Essa parte do podcast, eu nunca fui muito fã. Mas nunca fui muito fã, assim, não por não gostar. Só não parava mesmo pra ouvir, né? Uhum. Então, minha primeira experiência com Ratos foi bem a parte de crítica escrita mesmo. Eu fiquei 1 ano lendo crítica no Ratos sem ouvir o podcast. Aí, um belo dia, eu resolvi ouvir o podcast. E, bem, vocês criaram um monstro. Porque hoje eu escuto podcast até dizer chego. Hoje em dia, o rádio do carro nem funciona mais com música. Só roda podcast. Vocês que abriram esse mundo do podcast pra mim. Primeiro cast que eu fiz, eu dei sorte de ser um tema que é muito... Conheço muito, que é o Homem-Aranha, né? Ah, é verdade. Pode crer. Foi o 2, né, já Felipe? Já foi nesse ano, né? Você entrou e agora assim esse ano. Assim como o Maguinho tava muito nervoso, passei o cast inteiro com frio na barriga, com medo de gaguejar, de falar uma besteira. Vale a gente lembrar, porque muita gente pensa assim no Ratos de Cinema e acho que o Ratos de Cinema é só o podcast, né? É, tem muitos ouvintes aqui do nosso podcast que obviamente sabe da existência do Ratos de Cinema, o site, ratoscinema.com. O Ratos de Cinema já teve o BR. O Com BR não existe mais, mas foi uma das etapas do Ratos de Cinema. Mas nós temos, além do podcast, nós temos críticas. O Felipe Fernandes escreve críticas maravilhosas no nosso site lá, tem várias críticas. Aliás, o Felipe, assim, ele entrou tem 6 meses, mais ou menos, né, Filipão? E você já ultrapassou, assim, eu, Renato, o Maguinho e a Patrícia, não, porque eles já escreveram muita coisa também, mas com a quantidade de críticas que escreve, né, você já ultrapassou a gente de longe, assim. Graças ao Felipe, toda semana tem crítica nova lá no nosso site, seja da Netflix, seja da Amazon, seja do cinema, seja de filmes cabeça, seja de blockbusters. Então, foi uma adição ao cast, obviamente, e ao site, que foi importantíssima, né? Eu queria entrar numa parte aqui pra gente relembrar um pouco dos momentos que fizeram esse site também. A gente vai fazer uma homenagem muito grande aqui ao cast. E alguns dos momentos que eu queria lembrar, eu vou lembrar um que foi um dos meus casts favoritos, que eu volto e meio, mas é uma coisa pessoal, obviamente, né? Noite dos Lobos, a gente fez ano passado. Eu ia falar exatamente isso. Cara, que cast sensacional de fazer e de ouvir. Principalmente porque, assim, eu amei o filme, foi o meu filme daquele ano. Sempre que eu recomendo o filme, eu já recomendo o cast. Falo, veja o filme e escuto o cast. Mês passado, um cara no meu trabalho, até contei isso pra vocês, um cara no meu trabalho veio falar pra mim que de filme e tal, e eu recomendei Noite dos Lobos, ele viu, no dia seguinte, veio falar comigo, e eu falei, escuto o cast. Isso que é a alegria do Ratos Cast e do Ratos de Cinema. Ele veio e falou, cara, eu gostei mais do filme agora. É isso que eu acho que é um pouco do que a gente faz aqui, tanto com as críticas quanto com o cast, que é fazer as pessoas pensarem um pouco mais do que estão vendo, é explorar um pouco mais outras possibilidades, é conversar sim sobre o que a gente está vendo, mas também que as pessoas tenham essa maneira de explorar e trocar essa ideia com a gente também, né? Pô, foi um belo podcast esse, nossa. Bela lembrança. Porque, por exemplo, o Felipe lembrou aí do Homem-Aranha, a gente faz Marvel, a gente faz Coringa, a gente faz DC, faz os super-heróis, mas também faz os blockbusters, obviamente, mas também faz os filmes pequenos. Já fez séries da Amazon que não são tão divulgadas aqui. A gente faz filmes menores até da Netflix e tal. Então, e no Filmes do Mês a gente pega tudo isso e faz todo um maranhado também, né? Então, é só pra mostrar que a gente é rato mesmo. A gente vê tudo, tudo, e tem cast pra todos os públicos. Rafa, posso perguntar pra você qual foi um dos momentos que você lembra com carinho desses 10 anos? Cara, eu ia citar exatamente esse, porque foi o primeiro que eu participei que não era relacionado a filme de super-herói. Verdade. E eu lembro que eu assisti o filme e eu falei... Caralho, que porrada na barriga, na boca do estômago esse filme. E foi muito bom falar sobre ele, né? Eu, você e Renatão, né? E é um filme que ele é aberto a interpretações e tal. Ele é um filme muito profundo e tal. E a gente, putz, deixou rolar, né, o que a gente tinha, as ideias, né? O debate foi muito bom. Esse é um que eu lembro com muito carinho. Uma outra menção, sim, foi quando eu não participei, né? Mas eu pude ouvir, e eu ouço hoje, que foi a Ratoeira de 2017, né? Na verdade, é um Ratos Clash. Ratoeira isso. 2018. Isso, exatamente. Quando a gente tenta escolher a maior ratoeira do ano. E nesse ano eu assisti um filme horroroso, O Mamãe Me Dá Meu Circo, Cocô de Eggs, que a Patrícia falou: eu vou mudar a visão deles sobre o cinema nacional. Assiste aí, ó. No cast da Ratoeira, ela já estava concordando comigo. Isso já foi incrível, foi uma vitória. E no final do ano, nesse Clash, ela defendendo com unhas e dentes, a gente quase levou o troféu com o pior filme do ano. Esse momento eu guardo no meu coração. Foi o meu triunfo, né? E eu acho que foi onde a gente cravou ali que Ratoeira é cinema nacional. Respeitável público, eu venho indicar aqui pra vocês, dizer que a Ratoeira de Novembro vai ser feita pelo Rafaelo Salles, e nada melhor do que um belíssimo exemplar do cinema nacional, O Grande Circo Místico. Yeah! Gente, eu vou me divertir muito com isso. Tomara que seja muito bom e que ele fique com aquela cara de tacho dele lá, pensando assim: oh, vou ter que falar mal desse filme assim mesmo. Tomara. Olha, tá gravado, hein? Tudo uma merda, tudo pobrinho pra caralho, e nada de original, sabe? Uns efeitos especiais bem bostas. E estou eu aqui fazendo uma crítica séria à porra de um filme nacional. Olha que ponto chegamos. Olha só que ponto chegamos, hein? Paty, já que ele deu a deixa, já que você foi mencionado e entrou na roda, eu só queria dizer uma coisa da Paty. A Paty, todo cast que ela participa, principalmente os filmes do mês, a gente pega no pé dela, principalmente que ela adora falar, ela vai, volta, aí ela quer falar de novo do ator, aí ela volta, fala do título do filme, volta no ator de novo. Ela não tem uma linha de raciocínio lógica, assim, é o estilo Paty. Mas eu quero lembrar vocês, ouvintes, também, que a Paty, ela, assim, ela é uma das pessoas que eu conheço que mais escreve bem. Tem três críticas da Paty que eu quero lembrar, que, assim, eu acho sensacionais. O Detroit em Rebelião, que ela escreveu em 2017, é muito bom. Eu quis ver o filme por causa dessa crítica dela, eu me lembro. A crítica que ela fez no Me Chame Pelo Seu Nome é sensacional. Quem não leu essa crítica, por favor, faça isso. E a crítica que ela escreveu do O Anjo, que é um filme argentino, que eu ia passar despercebido por mim. E ela gravou um cast com a gente, falou desse filme, que foi do Festival do Rio, da Mostra de São Paulo. Ela escreveu uma crítica também sensacional, que eu acho muito, muito boa. A Paty, aliás, ela tem audiocríticas muito legais também. E ela tinha, há pouco tempo, né, há 2 anos atrás, ela tinha uma sessão no nosso site chamada rata.doc. Lembra disso, Paty? Eu lembro, faz tempo que... Era legal. Tá lá no site ainda, se você for ver na nossa home. Se você olhar lá na parte especial, tá lá, rata.doc. E ela tem textos sensacionais que vale a pena dar uma olhadinha. Então, eu queria perguntar pra você, Paty, o que você lembra com carinho ao longo desses 10 anos? Cara, é tanta coisa que você foi falando e é difícil escolher uma coisa só, né? E vou fazer várias mençõezinhas. O Renato falou sobre o quanto essa coisa do cast ajudou ele a falar melhor. E você tá falando que eu escrevo bem. Mas eu devo isso muito a você e à oportunidade que você me deu de estar aqui. Todos esses textos que eu escrevi é porque eu tô aqui. E eu tenho muita vontade de fazer cada vez coisas melhores. Então, eu demoro, às vezes, 3 dias pra escrever um texto. Ninguém sabe disso. Coisas que a gente... Bastidores. Às vezes eu atraso porque eu demoro muito pra escrever. O Felipe escreve rápido, ele vê um filme de noite, no dia seguinte a crítica tá lá e eu fico desesperada. Caraca, como que ele fez isso? Essa coisa de escrever, como que o Ratos me ajudou a escrever melhor e a pensar. Eu sempre falo isso, né? A pensar nos filmes pra além do que o que a gente tá vendo e pensar nos detalhes. Isso é uma coisa que eu ganhei que, cara, é inestimável, assim. Como que hoje em dia eu vejo e penso tudo diferente. Cara, com relação a críticas de textos que eu escrevi, você falou desse negócio do Rata.doc, tem um artigo que eu escrevi pro Rata.doc sobre as princesas da Disney. Esse texto, ele entrou pra uma tese de mestrado de uma pessoa pessoa que me procurou depois de ter lido o texto, porque gostou muito das análises que eu fiz das princesas. E ela me procurou pra poder falar sobre esse texto, pra gente conversar, e ela usou esse texto como referência pra uma tese de mestrado. Mas eu gosto muito de fazer esses casts como o Demônio de Neon, então eu lembro muito do Brawl em Cell Block 99, que foi um cast que a gente... Tem isso, né? A gente acaba assistindo todo tipo de coisa. Hoje em dia eu assisto filmes de terror, que eu odiava, tinha morrido de medo, não conseguia assistir. Como que o Ratos transformou minha vida desde sempre? Mas, gente, eu não consigo todas as minhas lembranças. Tem muito Maguinho, cara. Tem muitos momentos engraçadíssimos do Maguinho. Às vezes que bonito, que ele fala do nada quando você não tá esperando. E eu tenho muitas lembranças maravilhosas dele. E engraçado que esse é o tipo de coisa que até hoje me estimula. Olha como é que são as coisas. Nossa, como que é sucesso, que beleza. E a gente tem os nossos primeiros contatos, como fazem diferença pra gente. Ele continua sendo a colinha, cara. Até hoje, durante a semana, chega a segunda-feira, tá o Maguinho. E aí, amigos? Vamos gravar o que essa semana? Ele tá sempre querendo que a gente faça alguma coisa, grave alguma coisa. Sim, e é muito divertido isso. Olha só, já que você deu essa deixa, eu queria falar uma específica que a gente vai ouvir aqui agora. O Renato tava fazendo a ratoeira, 52 de cinza, e o Maguinho nessas de ficar falando lá atrás. Da bolinha. Enquanto ele acha que ninguém tá ouvindo. Ele citou bolinhas. É bom. Porque a mulher chega, fica com a arma apontada, ele chega, faz tipo o movimento do Obi-Wan. Ele chega, você vai me entregar essa arma? Bolinha, não. Ele está. O quê? Que falou? Isso, cara. Eu entendi ele falando bolinhas é bom. Foi isso? Eu falei, mas não acertou. Ok, Maguinho se identificou. Que vacilo. Isso virou um meme depois, né, Renatão? Bolinhas é bom. Mas valeu a pena. Renatão, você, cara, o que você lembra com carinho desse tempo que você tá com a gente? Eu gosto muito de casts que a gente grava, às vezes, em dois, são bem legais, porque dá pra desenvolver bem o bate-papo. Tem um especial que eu gosto muito, que é um que a gente fez sobre Star Wars. A gente falava sobre os bastidores e sobre aquele problema todo que tava tendo na época do filme do Han Solo. E foi um bate-papo muito maneiro. Eu gosto muito dos casts nostálgicos, onde a gente fala sobre como eram as experiências, como era o cinema naquela época. Um deles que eu guardo muito é um dos primeiros que a gente fez, o do cinema de rua. Eu gostava bastante do cast. Sim. É muito bom lembrar isso com vocês e, tipo, dividir as lembranças. E, ao mesmo tempo, eu gosto de quanto o Ratos dá abertura pra gente tentar paradas e quanto, especialmente, você dá abertura pras minhas ideias malucas. Tipo, o Ratos Casting ou a gente fazer o Clash. São formatos que, tipo, são legais e pô, tu deu muita abertura pra isso. E eu acho que esses formatos são mega divertidos e geraram alguns dos momentos mais icônicos pra gente. Inclusive, acho que o momento favorito meu e do Rafa no casting dos X-Men, o fã geral do X-Men, onde a gente ri, mas o caos já tava desde o começo, porque o casting do Maguinho é horroroso. O casting do Maguinho é uma desgraça. Quando ele manda o Andy Serkis e perde tudo aquilo. E eu falei, cara, tipo, uma semana antes eu falei, Mago, preste atenção, tu vai botar um cara que já tá no MCU. Não pode, não, beleza. Uma semana depois, ele bota o cara que já tá no MCU. Gente, vamos ouvir essa clássica do Maguinho. E o dia que o Rafaelo travou, não conseguia falar mais nada. E quando o Renato ficou puto com o Maguinho, porque o Maguinho quebrou o protocolo e, enfim, escolheu quem ele queria. Bem-vindo, Wolverine. Bem-vindo, Andy Serkis. Mas ele é o Garra Sônica, Maguinho. Não pode, cara. Caralho. Ele é o Garra Sônica no Pantera Negra, cara. Você tá de sacanagem. Você tinha um trabalho, Maguinho. Puta que pariu. Que buceta, você tinha um trabalho. Você não tem nenhum. Peraí, então. Puta, caralho, eu sabia. Bloopers. Caralho, Maguinho. Eu sabia que ia fazer isso, cara. Eu esqueci, cara. Vou tentar o Wolverine de novo, tá? Pelo second time. Olha aí. Vou tentar o Wolverine de novo. Agora vai. João Bertão. Caralho, você escolheu o Punisher, cara. Pelo amor de Deus. Você tá de sacanagem. Cara, é justiceiro, Maguinho. Caralho. Então, eu vou tomar no cu, eu não tenho menção de vai de Marcos Pasquim. Vai de Marcos Pasquim mesmo. Peraí. Caralho, Maguinho, vai no Marcos Pasquim, tá mais seguro, velho. É, mas eu não tive menções, tá? Você tentou, né, Maguinho? E olha que você tentou fazer menções. Desculpa, cara, eu não tô conseguindo. Então, o diretor, pra mim, é Matt Reeves. Desculpa. Eu lembrei do Matt Reeves. Do Batman. O diretor do filme do Batman, cara. Ele vai dirigir o filme do Batman, Maguinho. É isso que dá. Chamar um cara que não conhece a porra dos heróis, caralho. Que joga videogame, filho do Batman. Cara, a reação do Renato, cara, foi maravilhosa. Meu Deus, cara, como eu queria não ter participado desse cast. Ai, gente. Cara, maravilhoso, cara. Eu ia falar isso agora, eu vou fazer uma confissão a todos vocês e pro mundo inteiro. E eu não escutei esse cast, ele não vou escutar. De tanta vergonha alheia que eu tenho de mim. O Maguinho já tem esse negócio engraçado, ele tá, parece mestre de cerimônia, parece que vai entrar a pessoa pela porta da casa dele, né? Seja bem-vindo, Andy Serkis, né? Vai entrar ele. Então... Vale lembrar, Renato, que vale. Foi por causa disso... Que o Maguinho foi demitido dos castings. Ele não faz mais casting. Não faz mais casting com a gente por causa disso. Não sabe escolher. Maguinho, você tem algum momento que você lembre com carinho, com nostalgia, com humor, enfim, ao longo desses 10 anos que você queira dividir com a gente? Cara, nossa, sim. Tem tantos, cara. 10 anos é muita coisa que acontece. É, tiveram muitos momentos que eu... Que, assim, que só o Hardcast me proporcionou, sabe? Sem ele, eu não teria acesso a fazer isso. Então, um dos casts recentes que, assim, que eu vou levar pra minha vida foi parte de uma... Simples brincadeira de WhatsApp que foi conseguir. Ah, eu acho que é o único cast. É o único cast que, assim, que falou de Rei Leão. Eu apresentei e eu debati. Eu era o apresentador e era o convidado. Tava super ansioso por causa do filme, o trailer e tal. Aí eu brincando no zap, falei, gente, olha só, não tem problema, eu faço sozinho, cara. Eu apresento. Aí o Marcelinho e a galera comprou. Pode fazer. Por que a gente não faz isso? Vamos fazer isso. Vocês estão de sacanagem comigo. Falei, não, pode fazer. Eu falei, cara, é sério? Simba! Ou melhor, sejam bem-vindos, corredores da Sétima Arte. Este é o Raftcast. Eu sou o Marcelo Perillo e aqui comigo um participante muito especial que pediu muito, muito esse cast. Chorou, espelhou, mandou foto no grupo, mandou a porra toda. Maguinho! É, foi quase isso, né? Fiz uma petição. Fala, amigos queridos. É, vida longa ao rei. Então, Maguinho, vamos lá. É, a primeira pergunta, esses números te surpreendem? Cara, Marcelo, eu acho que não. Vindo do nome Rei Leão, com certeza não. Cara, vocês não têm ideia, assim, foi como foi gostoso de fazer, como foi delicioso fazer. Claro que tem aquela brincadeira, mas eu levei muito a sério, eu demorei quase um dia inteiro. E essa é uma das coisas que eu vou levar pra minha vida, pra minha história aqui no Ratos, sabe? Agora, assim, foi com muito amor, sabe? Momentos mega engraçados, né? Como um momento dos filmes eróticos, cara, que eu convido a todo mundo que não escutou pra escutar, da onde eu fiz uns devaneios ali enlouquecidos, sabe? Sensacionais. Caros amigos, tem ao redor da minha cama um gel massageador, algemas, bolinhas tailandesas, eu gosto, e um chicote. Ah, hoje tem. Hoje é o dia do pudim. Hoje, cara, se eu quiser, no meu fretezinho aqui, ligar uma câmera, botar um cenáriozinho legal, entendeu? Eu ganho dinheiro com nudes ou com sexo explícito, entendeu? Eu ganho dinheiro. Você, eu não sei. Não, eu sim, exatamente. Hoje a garotada de 12, 13 anos vai no celular, no X-Video e vai ser feliz a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Você tá numa balada, porra, vai no banheiro, bate uma zinha, tá em casa, tá no trabalho e tal. Tá... Nossa, é. Você bate uma zinha no banheiro da balada. No banheiro da balada. Foi uma delícia fazer também. Agora, eu tenho uma lembrança, pessoalmente, uma lembrança pessoal que eu acho muito legal. Essa o Felipe não deve saber. Em 2017, Felipe, o pessoal resolveu se juntar contra mim, né? Ele já estava há 2 anos fazendo cast e resolveram, em todo episódio, pegar no meu pé. E aí, cara, deu origem ao que a gente chamou de Vingança 2017. Então, isso tudo que a gente faz é... Bem, Maguinho, você foi interrompido agora por um bebê chorando. Vai ser assim o cast inteiro. Desculpa, mas infelizmente não deu pra ouvir o que você falou. Aguardem clássicos modernos, Transformers 1. É por sua conta. Em breve. Olha, eu acho interessante isso aí agora. Maguinho, você acaba de ser interrompido por um solo do Kennedy. E só por isso. Que orgulho, cara. Eu fico também feliz de você estar recuperado, então, porra, é só alegria hoje. Ver você recuperado dos meus 15 anos e estar gravando com você de novo, Então, também queria deixar aqui meus contatos, que você é recuperado nas redes sociais, Facebook, Instagram. E é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Maguinho, você tem 10 segundos pra se despedir e deixar todos os seus contatos. Caraca. Valendo. Enfim, gostaria de agradecer aos meus amigos da mesa, né? Falar que é muito bom marcarem de volta. Ou, né? Nosso caro amigo ouvinte. Querendo me dar esporro, né? Pras meninas que eu faço, tô no Rota Curta, sempre com críticas lá. Olha só, nós recebemos alguns comentários sobre o último cast do mês. Infelizmente, nenhuma delas vai ser lida hoje. O papel que eu tinha anotado voou pela janela. Olha! E as pessoas que... Que mandaram os comentários estão banidas. As pessoas que fizeram os comentários acabaram de ser interrompidas pela Rita Cadillac cantando É Bom Para o Moral. É bom para o moral. É bom para o moral. Vamos perguntar pro Felipe agora. Você falou um, né? Dos filmes eróticos, já é um momento que foi especial pra você, mas que momento você lembra com carinho desses 10 anos do Ratos? Pois é, eu acho que o primeiro momento realmente marcante com Ratos foi a sua crítica de vidro. Verdade. Eu falei que no cast de Sexto Sentido, eu sou muito fã do Corpo Fechado, muito mesmo, assim, até hoje. E assim, às vezes a gente vê um filme ruim, sai triste porque o filme é ruim. Esse filme sai, tipo, revoltado, num nível assim. Saí assim, querendo dar tiro pro alto, saí puto pra caralho, muito puto. É. E quando eu li a sua crítica, cara, sabe aquela coisa de caralho, encontrei alguém tão revoltado quanto eu? Eu ainda não te conhecia, depois eu cheguei a comentar com você. Falei, caraca, me senti representado por sua crítica. Tem dois momentos de react, na verdade, que eu me peguei revendo o react nem pelo trailer, mas por conta da situação. Um foi o da Patrícia, se eu não me engano, é o único react que ela fez, do Aladdin. Né? Ou ela chegou a fazer outro depois? Ela fez outros, ela fez do Pikachu. A reação dela quando ela vê o Aladdin é muito boa. A reação do gênio, quando o gênio aparece, que ela começa a gargalhar, até fala, vou pedir pra parar aqui na imagem do gênio. E começa a descrever a imagem realmente no trailer. No filme até ficou bom, mas no trailer, puta. You really don't know who I am. Genie, wishes, lamp, none of that. Para, não, olha só, eu vou quebrar algum protocolo se eu voltar e parar na cara dele que eu... E um outro que foi inesquecível também, cara, esse filme do Coringa que saiu agora, o trailer dele, sem exagero, eu vi aquele trailer, o primeiro, né? Eu vi aquele trailer mais de 20 vezes. E o react do Rafaelo pro primeiro trailer do Coringa, ele encerrando, mandando o Jared Leto pra aquele lugar e morrer no final. Cara, aquilo foi impagável, cara. Jared Leto, foda-se, você morre. Mas eu pedi para os nossos ouvintes, alguns dos nossos ouvintes, principalmente os nossos assinantes, para eles mandarem aqueles momentos que eles lembram com carinho também, para a gente poder ouvir um pouco e relembrar um pouco nesse cast de hoje. Então, vou citar alguns momentos que alguns assinantes mandaram para a gente. Bom, o Pedro Coelho, nosso assinante, lembrou o momento que o Maguinho... Aliás, esse é um dos meus momentos favoritos do nosso cast, do nosso site, que foi a nossa primeira ratoeira. A primeira ratoeira que a gente fez, mais ou menos uns 3 anos atrás. Deuses do Egito. O Maguinho estava indo e vindo se ele queria ver esse filme ou não. Ele falou, putz, mas parece ser ruim, parece ser bom. Parece... E a gente falou assim, Maguinho, por que você não vai e traz essa experiência pra gente? O nome ratoeira acabou surgindo ao longo dos dias. A gente, quando a gente criou, a gente não sabia que se chamaria ratoeira, mas enfim. Ele topou e acabou virando um quadro mensal no nosso cast, que hoje em dia tira o sono de muita gente. Mas eu queria repassar alguns momentos dessa ratoeira sensacional, a primeira ratoeira de todos os tempos, Deuses do Egito com Maguinho. Breaking news, hein? O carnaval ainda não acabou. Acaba de estrear Deuses do Egito. Visualmente, ele é horrendo. Juro. É, Renatão, parece um jogo de PS2. Um jogo ruim ou um jogo bom? Uma fotografia amarelada que incomoda desde o início. Cara, a ambientação que eles criaram beira ao Wet n Wild na Disney, ao Beach Park em Fortaleza. É completamente absurda. Parecia um desfile de escola de samba. Grêmio Recreativo, escola de samba unidos dos deuses do Egito. O Geoffrey Rush também tá nesse campo. É o deus do sol, é o Ra. Ra! Ra! Prefiro ser malandro. Tem um assinante aqui que pediu pra gente, pelo amor de Deus, não esquece a reflexão do Cipreste explicando o título O Tiro Que Não Saiu Pela Culatra, do nosso Clash, dos piores títulos dos anos 80. Não sei se você já ouviu essa expressão, tiro saiu pela culatra. É que a pessoa foi dar o tiro, em vez de sair pelo cano da frente, ela foi pela parte de trás. Então, o que que significa isso? Você esperava acontecer alguma coisa, que era o tiro sair pela parte da frente, e ela sai pela parte de trás. Então, o tiro saiu pela culatra, te acertou, né? O tiro que não saiu pela culatra é o que você espera que aconteça. Não faz o menor sentido. Pô, tô aqui de pé pela explicação. O que mais temos aqui? Maguinho, eu vou te fazer a pergunta, porque assim, é tanta coisa do Maguinho. Tem gente pedindo caule rijo, o momento caule rijo, o momento pudim de leite. Aí eu resolvi assim, fazer um pupurri, Maguinho. Um pupurri de tudo. Porque assim, ó, eu tenho aqui na minha lista, ó, Maguinho embriagado, que o Maguinho já gravou um cast embriagado. Maguinho não bebe, pra quem não conhece ele, mas dessa, teve um cast, antes de um clash, ele tomou acho que umas 5 caipirinhas, vai saber lá por quê, e foi gravar o cast. E chegou embriagado. É, Maguinho travando nos clashes, que é uma coisa bem comum, que vocês vão ver no pupurri. Maguinho inventando palavras, vai saber por quê, de onde é que ele tira isso. Maguinho lavando louça durante a gravação do cast. Isso tudo são os assinantes pedindo, não sou eu não. É, provérbios do Maguinho, ditados populares que só ele conhece. É, Maguinho falando do Michael Bay, não é pouca coisa. E tem aqui, ó, depois de um sexo, pudim de leite. Outro assinante lembrou dessa também. Então vamos ao pupurri Maguinho, que não podia faltar nesse caso. Um minuto para o Maguinho, a Tax Driver, os bons companheiros, valendo pra você a partir de agora. Bom, eu vou falar, eu não sei o que eu vou falar, mas eu... Ele não é palhaço, mas é o rei das noites cariocas e está embriagado hoje, Marcelo Pedro. Fala, cara amigo ouvinte, um mês onde eu bato palmas para o nosso cinema nacional. Muito bem, eu avisei que ele estava embriagado. Quem diria que o Maguinho iria gravar bêbado antes de mim? Eu estou me sentindo decepcionado agora, comigo mesmo. Vale só pra criançada. Os fãs xiitas do Max Steel, que eu acho que os fãs normais também devem estar cagando. Pode ser que em casa, depois de um sexo, um pudim de leite, quem sabe? Mas eu acho que é isso, cara. É um filme. Caraca, porra. Depois de um sexo, você tá sugerindo a galera assistir Max Steel, é isso? E um pudim, de leite, cara. E um pudim de leite, pô. Com aquela caldinha. Caralho, só, cara. Só a sua vida sexual é muito estranha, Maguinho. Só o Maguinho consegue, em um minuto, falar de xiita, de Max Steel, de sexo e pudim de leite. Só ele consegue colocar isso. Não, e eu fico aqui fazendo uma pergunta. Existem os fãs xiitas de Max Steel? Caralho, eu tava pensando a mesma coisa. Quem são os fãs xiitas do Max Steel? 50 tons mais escuros. Quem viveu nos anos 80, como eu, Marcelinho e esse cara Renatão não, sabe o que significa a palavra sexta sex, entendeu? O filme de Emmanuel, Salman King, e essa bosta não deixa nem o caule rígido, entendeu? Agora, Transformers, cara. Vamos tentar voltar. Já voltamos, né? Eu acho que eu sou meio puta do Michael Bay, você vê? Isso que é a verdade, sabe? Aquela puta que ele vai e paga assim, foda-se, sabe? Dá tapa na cara e ela gosta, sabe? Eu acho que eu sou isso. Michael Bay é aquela relação de amor e amor, não tem ódio, tiro ódio, amor e amor contínuo, cara. Não necessariamente nessa mesma ordem. Sabe por que a decepção dói tanto? Porque ela nunca vende um inimigo. Eu fiquei na dúvida entre algumas coisas. Pra variar. É, eu estou sempre na dúvida, sabe? Você é uma dúvida. É, eu concordo. Eu preciso mudar coisas na minha vida, sabe? Olha aí, Sons of Anarchy. Oh, Não é aqui isso, hein? Já não, foi aqui, é que a moto passou aqui. Mas passou lá fora, né? Então, é claro, aqui então... em casa não, que não foi. Todas as cenas, mas como a gente tem isso, né? É, na verdade, esse filme me surpreendeu de muitas maneiras, porque não porque ele é bom. Pera. Maguinho. Maguinho tá na cozinha, cara. Tá. O barulho do micro-ondas. Desculpa, parei. Desculpa, eu não achei que ia dar problema. Perdão. Tudo de novo? Porra, Maguinho. Porra, desculpa. Foi mal. Olha só, o Alex Feitosa lembrou da gente da ratoeira do Ghostlands. A ratoeira do Ghostlands, eu tava lembrando outro dia, foi uma das melhores ratoeiras que a gente fez. Uma ratoeira coletiva, né, que a gente fez. Os nomes que iam surgindo, meu ano Deus passado. Céu. É, exatamente. E a gente, olha só, que engraçado. A gente vive falando de ratoeira relevante, né? Ah, porque a ratoeira tem que ser relevante e tal, tal. Essa ratoeira foi uma escolha da nossa primeira assinante, que foi a Lilian Barbieri. Beijão pra Lilian, inclusive. E ela escolheu pra gente ver Ghostlands, que era um filme X, né? Que todo mundo teve que correr pra ver, porque só ia passar naquela semana, depois ele saiu de cartaz. O filme era uma bosta, era bem whatever, como diz o Renato. Mas o cast da Ratoeira foi sensacional. Primeiro porque ninguém conseguiu lembrar qual era o nome do filme. Verdade. Nenhum de nós acertou o título desse filme, vocês acreditam? Nossa, fiquei muito tempo procurando Ghost Town. A Patrícia, que se entregou, ela só falava Casa do Medo. O Renato, eu anotei aqui, ele falou Casa do Medo, Mistério em Ghostland. O Maguinho falou Casa do Medo, Crimes em Ghostland. E eu falei Casa do Medo, Incidente Ghost Town. Então, ninguém acertou o título desse filme. Já começa por aí. Ela falou sobre o antes e depois da Ratoeira do mês passado, né? Que foi A Casa de Cera, Incidente em Ghost do Outro Lado da Vida. Ela disse... Que nome lindo. Eu não lembro o título desse filme, cara. Eu demorei pra entender a piada. Pelo menos o Patrick Swayze tá trabalhando, né, o Maguinho? É verdade, pô. É verdade. Olha, voltou, piada, né, Renata? Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que você tenha visto também o incidente em Ghost in the Shell, porque eu acho que a grande graça da Ratoeira é isso. Qual é a nome eu só sei... do filme, meu irmão? Não sei. Eu só sei porque eu leio Casa do Medo, Incidente Ghost Protocol. Olha aí. Tá certo. Aí, tá vendo? Sou eu pra ter que errado. Então, pronto. Teve gente que pediu... Maguinho, de onde saiu a frase? Quem pediu esse filme? Quem pediu esse filme? Fala pra mim. Foi natural? Foi, cara. Foi com meu... Eu acho que foi... Começou com meu ódio com o React do Sonic. Eu acho que dali surgiu quem pediu esse filme, cara. Eu acho que, e dali a gente consegue colocar essa frase pra vários filmes, né? Com certeza. Mas acho que foi, surgiu com o Sonic, com o React do Sonic. Tem um outro momento aqui que eu quero falar, que é o seguinte. Isso é uma coisa que as pessoas que me conhecem há bastante tempo, que escutam o cast há bastante tempo, até hoje falam comigo, me pedem pra falar o nome do filme. Eu nunca sei, então eu falo Animais Tarados e Onde Ovulam. Enfim. Não, é o melhor. São já as melhores. São as melhores. Nossa. Então, a ratoeira do nosso mês é o Animais Falantes e Onde Hablam. É um filme que todos nós vimos. Tá. Quantas vezes você vai falar o nome diferente do filme? Eu quero ver se você se supera. Tá. Eu fui pro Animais Tarados e Onde Copulam. Já meio que... Comprei meu ingresso lá pro Animais Fascistas e Onde Arborizam. E... A nota que eu dou pro Animais Fardados e Onde Homologam é... E Onde Se Alistam. Eu sou Marcelo Cipreste e eu escapei de ver Animais Farsantes e Onde Adulteram este mês. Olha. Eu só queria falar três coisas bem breves sobre o Animais Festeiros e Onde Abrem a Rodinha. Os crimes de Zé Dirceu. A última coisa que eu queria falar, obviamente, todo mundo já sabe. Creedence! Isso aí. O que mais temos aqui? Ah, claro, não poderia faltar ele. A gente não poderia fazer esse popurri, esse apanhado de momentos especiais do nosso cast sem falar do único, ao longo de 10 anos, só existe um ator que tem trilha sonora pessoal no nosso cast. Perguntou por que o Marco Wahlberg tem uma trilha própria toda vez que o Maguinho fala o nome dele na ratoeira dos Transformers. É um cara muito especial, né? Eu acho que merece. Maguinho, você quer explicar por quê? Não, acho que não, cara. Aguardem que até o final do ano vai ter um tributo a Marky Mark lá no Calabouço. É verdade, claro. O Marco Wahlberg também nesse filme. Yeah. É, Marco Wahlberg, ele é está... Tem que ter a música, pô. Porque você pensa, Marco Wahlberg... Maravilhosos momentos. É, gente, brevemente aqui, só pra gente encerrar, eu queria que vocês falassem assim rapidamente como é que o Ratos, né, depois que vocês entraram no Ratos, como é que o Ratos mudou a maneira de vocês consumir cinema e séries? Enfim, eu obviamente vejo mais filmes graças ao Ratos. Eu busco mais séries pelas conversas que eu tenho com o Renato, pelas conversas que a gente tem no nosso grupo fechado dos assinantes, do Patreon e do Catarse. Essa troca ficou muito maior e pra mim é ótimo, porque é a minha fuga. Mas não só isso, porque eu vejo isso na minha família, na minha senhora, nos meus amigos. As pessoas, elas sabem que a gente tem essa rotina, né? Então, eu, por exemplo, hoje eu falei pra minha senhora, eu falei, olha, vou no cinema, porque eu preciso de conteúdo pro Ratos. Então, isso é uma coisa que eu graças ao Ratos, isso existe na minha vida. Com a minha esposa é a mesma coisa, ó, tem que ver o filme pra escrever. Então, ela já sabe. Já, ó, vai se acostumando. Tem gravação do Ratos. Então já faz parte da rotina, assim, já. E as pessoas em volta já estão cientes disso, né? Rafa, como é que o Ratos mudou a sua maneira de consumir cinema e séries? Eu já falei mais ou menos sobre isso no início. Eu aprendo muito com vocês. Então eu tô sempre ligado em indicações de vocês. E às vezes vocês vêm com dicas de coisas que não estavam no meu radar e eu vou lá que é tiro certo, né? Então tem muito disso, né? De eu aprender muito com vocês e muito nas dicas que vocês dão. Menos as dicas da Patrícia, que é só coisa nacional. Paty, como é que mudou a sua maneira de ver a Sétima Arte? Cara, é muito parecido com você, eu acho, Marcelo, com esse depoimento que você deu. Porque eu fico sempre querendo ver mais coisa. Ai, às vezes eu tenho uma ratoeira pra ver que é um filme de uma série de cinco, e aí eu sou obrigada a ver quatro filmes ruins antes. Essa coisa da crítica. Aí eu vou escrever um texto do filme do cara tal, e aí eu quero ver outras coisas pra poder ter mais ideia, né? Se eu não vi, se eu não tenho um conhecimento anterior. Então, isso acrescenta muito. Cara, mas o grupo, eu vou te dizer que eu vejo muita coisa pelas ideias que a gente troca no grupo, por alguma coisa que vocês viram e indicaram, por alguma crítica que vocês escreveram e eu li. O Renato é o meu consultor para séries eterno. Toda vez que eu preciso ver uma série nova, que eu quero ver alguma coisa, eu sempre mando uma mensagem pra ele. Renato. Todos nós. Ou eu fico stalkeando ele no TV Time, porque eu vejo assim, ah, o Renato já viu, vamos ver o que ele disse. Então mudou muito, eu consumo infinitas vezes mais coisas do que eu consumia antes. E não tem nem comparação. Bom, eu acho que essa é a grande pergunta, né, pra cada um de nós. E te respondendo pra todo mundo que nos escuta, cara, é isso. Eu, antes de entrar pro Ratos, eu, claro, que eu sempre fui fã de cinema, então estudei cinema e tal, ia ao cinema, mas não ia com aquela frequência como eu vou. Hoje eu vou ao cinema 2-3 vezes por semana, e quando eu falo isso pra alguém, né, pra uma pessoa normal, assim, pessoa física, né, que não é tão assídua, né, o cinema, o pessoal fala, cara, como assim? Como é que você consegue? Segue ir, isso faz, já tá inserido já na minha vida, no meu cotidiano. O Ratos faz isso já há muito tempo e a gente se cobra de cada mês ver machinhos para trazer machinhos. Isso a gente só consegue fazer porque vocês estão aí escutando a gente. A gente faz isso por vocês, cara. Então, e assim, um agradecimento aqui, esplanado, gritando para todo mundo. Renatão. Funciona mesmo dessa forma também. É legal porque o que muda é a gente ter espaço pra falar de filmes que a gente normalmente não falaria. Às vezes tem um filme B que o Marcelo vê, ou eu vi, ou a Paty, ou o Rafa, e a gente vê esse filme B e fala, caraca, eu acho que isso daria um conteúdo legal. Ou eu vejo e tá lá no meu Letterboxd e o Marcelo vê que eu vi e fala, pô, isso parece ser bom. E assim, é. E de repente, isso vira um cast. Tem a possibilidade de correr atrás de uma indicação do outro, e isso também até puxa pra galera que assina o nosso conteúdo exclusivo, que tem os benefícios de grupo. Cara, a quantidade de coisa legal que é debatida, que é conversada lá. A gente sempre fica aqui falando, mas não é pra vender peixe, não. É porque é legal realmente mesmo. É legal. E isso também é uma das coisas que o Ratos acabou mudando pra mim. E vale lembrar que não só quem assina não só ajuda a gente a fazer um conteúdo melhor, mas também ganha os vídeos exclusivos que a gente faz na Ratoeira, que são maravilhosos, são hilários, né? O Rafaelo que o Diga, que gravou o último agora, né? Da Ratoeira Dupla Nacional. Então, assim, você tem esses benefícios que não sai pro público em geral. Tem o cast estendido, que é o melhor cast, gente. Agora o cast estendido tem o dobro do tempo do cast normal. O dobro do tempo do cast normal. Então, imagina o quanto de conteúdo que a gente não tá falando ali e que, obviamente, a gente não tá botando, né, no normal, porque a gente tá beneficiando quem tá ajudando a gente a fazer um conteúdo melhor. Então, tem que agradecer os assinantes também por tudo isso que eles têm ajudado a gente no site. É, gente, queria agradecer a presença de vocês. Vou começar com o Rafaelo. Rafa, mais 10 anos, por favor, mais 10 anos com a gente, mais 10 anos de ódio. Eu espero que você não aprenda a gostar do cinema nacional até então. Porque existem pessoas que nem você por aí também, né? Sim. E tem gente, eu conheço gente, eu tenho amigos que gostam do cinema nacional, mas gostam de saber o que você vai falar dos filmes. Então, poxa, quero te agradecer muito e mais 10 anos com a gente, por favor. Ah, cara, eu que agradeço, volto a agradecer de novo aquele convite que você me fez lá atrás. É sempre um prazer. Eu tenho um monte de projetos, eu faço um monte de coisa fora do meu trabalho regular e essa é uma das coisas que mais me dá prazer, essa oportunidade aqui. Então eu fico sempre muito feliz quando eu consigo aqui arranjar um tempo pra gente gravar. Quero mais só 10 anos, não. Quero mais 10, 100, 1000. Meu tanque de ódio tá sempre cheio. É, então, gente, é maneiro odiar, podem odiar, então vamos junto nessa corrente pra frente, podem contar comigo aí pra odiar um monte de coisa pra sempre, beijo na bunda de vocês todos. Quem tem limite é município, depois da cabeça não tem ombro, é só pescoço, deixa entrar. Muito bem, olha só, eu falo 10 anos pra você porque aí depois a Diana pode assumir já no teu lugar, entendeu? Você já pode se aposentar. Será que o mundo tá preparado pra uma bancada comandada por Joana e Diana? Olha, imagina, é já o futuro pensou? Do rádio, cara. Porra! Ô, mãe da Joana, quero muito te agradecer. Você sabe o quanto eu te encho o saco. Todos os dias eu encho o saco da Patrícia. Não tem final de semana, não tem isso. Raramente tem oi. Geralmente tem. Paty, tu já fez isso aqui? Paty, me ajuda nisso aqui. Paty, preciso que você escreva não sei o quê. Paty, quer ir nessa cabine, não? Patrícia é uma das pessoas que mais se desdobra pra fazer esse site funcionar. Vai em cabine, escreve crítica, ajuda no Instagram, ajuda no Facebook, faz o cast. Pô, ainda tem uma filha pra criar, ainda tem uma casa pra sustentar. Então, porra, não tem como agradecer. Você sabe, né? A gente não faria nada se não fosse com você ajudando. Então, mais 10 anos, Paty, mas como o Rafa falou, mais 1000. Cara, é isso, que venham 100 anos, porque é disparado uma das melhores coisas que acontece na minha vida. Às vezes eu ignoro você por algumas horas, às vezes é sem querer, às vezes é de propósito. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes eu fico pensando assim, ai, Marcelo, já venho, já eu te respondo. Eu já falei isso em algumas outras situações, esse cast já salvou a minha vida várias vezes e muitas vezes é a melhor coisa que aconteceu no meu dia, não porque o meu dia é muito ruim, mas porque é muito, muito legal. Então, muito obrigada pela oportunidade lá desde do Demônio de Neon até hoje. Eu não tenho como te agradecer você ter trazido o Ratos pra minha vida. E que venham mais 100 anos, gente. É 1000 anos, não, porque eu não tenho estrutura pra ficar aturando as pessoas tanto tempo. Eu já tô contagiada pelo Rafael. Maguinho, já falei muito de você, mas é, não só pelo seu lado motivador, como sempre. A gente fala isso, né, nos bastidores. Você é um gênio. E mais 10 anos, por favor, no Ratos de Cinema. Bom, é muito bom ouvir tudo isso, né? O grande pilar, né, do Ratos é o nosso público. Mas, cara, eu acho que você é o principal piloto dessa ideia fantástica, dessa nave doida. E você fez uma coisa que é fundamental, é muito gratificante, que a gente vai levar pra nossa vida, que é você, cara. Você conseguiu trazer o cinema pra gente de uma forma muito boa, sabe? De uma forma muito incrível, de uma forma que a gente lida com o cinema onde a gente nunca imaginou. Eu, pessoalmente, nunca imaginei trabalhar com o cinema dessa forma. Tudo que eu faço aqui é com muito amor, porque você trouxe isso pra gente, sabe, com muito carinho, com muito conhecimento absurdo, que, né, que você tem, que todos vocês têm, Felipe, Rafa, Renato, Patrícia. Eu que agradeço muito fazer parte dessa grande família que é o Ratos. Desejo muito que a gente comemore mais de 10 anos. E é o que eu falei no primeiro cast, cara, pode ter um assinante. Se tiver alguém pra escutar a gente entra na casa de cada pessoa, entendeu? Bate no coração de cada pessoa, cara, é um dever cumprido. Tenho muito a agradecer, é de muito coração que eu falo isso, até fico emocionado, porque são 10 anos e 10 anos a gente não pode jogar fora. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Maguinho, mais uma vez. Filipão, não se sinta menos porque você entrou por último. Eu já tenho um hábito, falando em hábitos, o meu hábito é toda quinta-feira, quinta, sexta, sábado, procurar críticas suas pra ler. Várias vezes foi a decisão entre ver ou não ver um filme. E agora fazer o cast com você também é um prazer muito grande. Então, Então eu também desejo, sim, é o seu primeiro ano, mas eu desejo mais 10 junto com a gente. Eu vou agradecer primeiro pela oportunidade, né, de estar junto a vocês. Certamente, no que depender de mim, daqui a 10 anos estaremos celebrando juntos os 20 anos do Ratos. E para mim é um prazer muito grande. Eu, conversando com a Patrícia, ela comentou que ela sentiu que eu me enturmei muito rápido, né, com o pessoal dos casting e tal. Aí eu falei para ela, falei, cara, foi fácil porque foi um negócio muito natural. Parece às vezes que eu sou muito amigo de vocês há muito tempo, sabe? Dá para sentir que é uma família. Hoje eu me sinto pertencente a ela e agradeço muito a vocês pelo papo de todos os dias, pelos casting, reacts, por tudo. É sempre uma parte muito gostosa do dia, então é todo o material do Ratos, assim, que a gente produz e que a gente vê também, né? Você falou que eu não me senti diminuído, não me sinto. Me sinto, na verdade, muito acolhido por vocês e tamo junto aí. Renato, eu falei da importância que você tem não só pro cast, mas pro site. Mas assim, poucas pessoas sabem, mas eu tenho muita conversa. Assim como eu falo muito com a Patrícia no pessoal, eu falo muito com o Renato no pessoal. Às vezes eu tenho as ideias que eu acho brilhante. Puta, tive uma ideia. Vou falar com o Renato primeiro. O Maguinho chama ele de enciclopédia. Rubens Evo. Ele é genial mesmo, cara. Sério. Não tem nem o que falar. Obrigado a todos vocês pelas palavras. Cara, é um prazer poder estar aqui. Eu agradeço demais você e ao Maguinho. Maguinho por ter me colocado dentro do Ratos e você por me dar liberdade para poder falar o que eu quero e poder criar e poder acrescentar e... Isso pra mim é muito especial. Eu sempre tive vontade, sempre escutei podcast, sempre tive vontade de fazer podcast e você fez isso ser possível. É um prazer poder estar aqui em 5 desses 10 anos e saber que nesse tempo eu só consegui ser persona não grata em um país. Pra mim é um... Quando todo mundo achou que esse feito seria meu, né? Explica, por favor, pro nosso ouvinte que não sabe, que não tá no nosso grupo, né? Se fosse nosso assinante, saberia, mas fala aí, explica aí. Então, é porque teve aquele filme do... Eu não sei se eu posso falar o nome do filme ou do diretor agora, porque eu estou em... Pode. Caso jurídico. Teve aquele filme Ana, do Luc Besson. Eu muitas vezes eu falei que o filme era totalmente esquecível. Por que tem esse filme? Que filme bosta? Que filme sem expressão? E eu acho que eu tava enganado, porque ele teve expressão suficiente pro nosso... nossa ratoeira chegou até a produtora dele, né? Algo assim. Enfim. Europa Corp. Europa Corp, que é a Evil Corp do Luc Besson. Entrou em contato e bloqueou o nosso vídeo em certos países, inclusive no Brasil, se eu não me engano. Então, você pode escutar esse cast em outras plataformas. No YouTube você não pode. No nosso site. No nosso site você pode. Você que vê o Escuta o Rato, escuta pelo site. Então lá não tem. Lá é Renato Livre, entendeu? Então você encontra a versão lá. Perde ninguém. Perde ninguém, que não foi aprovada pelo Luc Besson. Então o Luc Besson agora é inimigo número 1 desta merda. Meu primo mora na França, nunca mais vou poder visitar ele. Imagina isso, que triste. Olha só, gente, eu tenho certeza que esse é o mesmo sentimento que alguns dos nossos ratos ouvintes, né, que estão por aí, às vezes a gente nem conhece pessoalmente, às vezes eles nunca mandaram mensagens, enfim, nunca entraram em contato, mas escutam a gente e ficam felizes também de ouvir, esse filme eu vi, é verdade, achei que só eu tinha visto esse filme. Escutar a gente, trocar essa bola, isso, a gente tá aqui pra isso, na verdade, nós somos amigos que se encontraram, e o cinema, na verdade, nos encontrou, não sei se eu teria encontrado Felipe, não sei se teria encontrado o Renato, o Rafaelo. Graças ao Ratos, conseguimos estar todos aqui, unidos. E 10 anos depois, o Ratos de Cinema segue e fazendo não só Ratos Cast, mas também Ratos Casting, Ratos Clash, clássicos modernos. Estamos cada vez mais tentando aprimorar e diversificar. E assim como as críticas, assim como todo o material exclusivo para os assinantes, que aí só sendo assinante você vai ter acesso. Quero agradecer demais o nosso público, na verdade, a galera que consome cinema, séries e que curte da maneira que a gente faz esse trabalho, porque sites e casts de cinema você vai encontrar zilhões aí e até maiores que a gente. Só que a gente faz com a nossa paixão, com uma paixão muito grande e, como eu falei, a gente insiste em trazer filmes menores e filmes que talvez as pessoas... e filmes e séries que talvez ninguém esteja falando. Então, agradecer muito, pedir uma salva de palmas para os nossos ouvintes, para o nosso público, para os nossos seguidores e para os nossos assinantes. A intenção hoje foi fazer um cast um pouco diferente, então a gente não vai fazer despedida, a gente não vai fazer nada, porque o site continua, o cast continua, isso aqui é só mais um cast especial, em homenagem a tudo isso que a gente fez, Então, eu vou me despedir em nome de todo mundo com um até breve. Até breve, a gente se vê nos próximos casts maravilhosos, com muitas memórias que a gente vai criar ainda aí nos próximos, quem sabe, mais 10 anos, né? Se a gente conseguir fazer mais 10 anos, já vai ser um orgulho muito grande. Um beijo a todos vocês, mais uma vez. Agradeço demais a sua audiência e feliz aniversário para todos nós. Três, dois, um. Vida, devolva minhas fantasias. Meus sonhos que viver na vida. Devolva meu ar. Sinto teu carinho. Ó, oh, o Renato se empolgou. Me empolguei. O mundo fica tão vazio. Roll it, roll it, roll it on the river. Eu ficava aqui, né? É safadona, safada. Safada, é safadona. Safada, é safadona. Safada, é safadona. Safada, é safadona. You can dance, you can dance. Você viu que eu fiquei calado, que eu queria ver até onde ele ia. Com direito a passinho, eu queria ver até onde ele ia, eu queria ver ele cantando. Passinho. Olha só, deixa eu ler pra vocês como é que é o refrão, tá? Vida, devolva minhas fantasias. Meu sonho de viver a vida, devolva meu ar. Só que tenta fazer a voz mais Bee Gees possível. I wanna know, have you ever seen the rain? I believe I can fly, I believe I can touch the sky. O Sampaio Ventura disse que eu canto mal pra caralho, obrigado. Mas o cast valeu a pena. Obrigado, Sampaio. Um abraço forte, uma morte bem lenta pra você. O Igor Cabral. Ele foi no site só pra dizer isso? Parabéns, cara. Você tem o seu primeiro hater. Ele mandou uma mensagem pra dizer que você...